E aí, aí, DJ MKG, solta a putaria, porra. DJ PR4, o moleque é muito brabo. Solta a putaria, solta, solta a putaria, porra. Mas ele tá cinza. Solta a putaria, porra. DJ PR4, o moleque é muito brabo. Solta a putaria, solta a putaria.